a encontrar essa paz em todo canto. Cansei de procurar solidão e amargura, eu encontrei. O vazio em minha alma foi que eu achei. Eu só quero uma chance de recomeçar. Só preciso de você. De procurar solidão.